Arquiteto Carlos Veiga, estamos neste dia especial de divulgação da escola. Trata-se de um dia aberto dirigido a potenciais alunos desta escola. Com que objetivo é que então surgiu esta iniciativa? Boa tarde. A iniciativa surgiu para divulgarmos a oferta formativa da escola junto dos nossos públicos-alvo, que são aqueles que nos vão procurar nos próximos tempos. Concretamente, os alunos do ensino profissional e do ensino secundário, que podem entrar através dos concursos locais nos cursos técnicos superiores profissionais e através do concurso nacional de acesso nas licenciaturas que estão em funcionamento na escola. Portanto, estiveram aqui alunos não só de Oliveira do Hospital, mas da região. É esta a vossa área de influência? Nós tentamos e trouxemos cerca de alunos das escolas de Oliveira do Hospital e também alunos de fora da região envolvente, por se tratar do público que nós escolhemos preferencialmente, aquele com o qual nos parece que faz mais sentido dar-nos a conhecer. Isto com o objetivo então de captar mais alunos já para o próximo ano letivo na Escola de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. O que é que está a ser dito hoje a estes alunos? Nós hoje estamos a transmitir aos alunos duas ideias. A primeira, tentar que eles conheçam a nossa oferta formativa, mostrar-lhes fisicamente o edifício da escola e as condições de acolhimento. Temos as aulas a funcionar para eles perceberem como é que se estuda, como é que se trabalha neste GO, e dar-lhes uma panorâmica da oferta formativa, evidenciando aquilo que tem sido o trabalho da escola nos últimos anos, que é criar uma formação que possa trazer os alunos que tenham um curso profissional ou que tenham concluído o 12º ano e que a escola lhes pode proporcionar um sistema de formação praticamente até ao resto da vida nas suas áreas de interesse. Nós temos neste momento, pegamos num aluno 12º ano e temos a oferta até ao mestrado e até à pós-graduação. Portanto, especificamente é transmitir esta ideia, dizer que eles podem contar connosco nos próximos 5 ou 6 anos da sua vida. Nós temos que ter uma relação de trabalho connosco para se formarem enquanto profissionais e esperamos que também enquanto pessoas. Qual é que é a oferta formativa que está então ao dispor dos alunos já para o próximo ano? Nós, no próximo ano, para além dos cursos técnicos superiores profissionais nas áreas da qualidade, do ambiente, da contabilidade e das finanças, do marketing e da gestão das PMEs, temos as licenciaturas que estão em funcionamento, desenvolvimento regional e ordenamento do território, contabilidade e administração e engenharia informática, e temos duas novas propostas de licenciaturas, uma delas já acreditada junto da agência de acreditação, na área das biotecnologias e das bioindústrias, da gestão das bioindústrias. Portanto, é um compromisso que nós temos com a região, é um compromisso que nós temos com o modelo de desenvolvimento regional que está definido em todos os documentos estratégicos da região, desde a RIS 3 até ao próprio programa de Portugal 2020, onde estão os financiamentos para os projetos nesta área. Ou seja, o nosso tecido empresarial vai ter mecanismos para se financiar e para ser apoiado nestas áreas de desenvolvimento, e nós entendemos que a nossa obrigação é produzir uma oferta formativa que vá formar os profissionais que vão trabalhar neste futuro da região. E, portanto, estamos a tentar adequar a nossa oferta a esta estratégia de desenvolvimento regional e também, e esta ação visa essencialmente captar os alunos para dar a conhecer esta oferta. Portanto, este GO forma profissionais para a região porque esta região precisa de profissionais nesta área. Há cursos deste GO com quase 100% de empregabilidade? Os 100% de empregabilidade é um número muito, muito, muito duro, porque isto é quase impossível. Agora, nós desconhecemos alunos da licenciatura de Engenharia Informática que estejam no desemprego, e os números indicam para aí. E temos umas boas taxas de empregabilidade nos restantes cursos. Os nossos alunos estão por aqui, mas também estão pelo mundo, porque também temos alunos de muitas partes do mundo. Portanto, e acho que esta função também é importante. Nós descobrimos nós sabemos que as melhores relações profissionais começam muitas vezes quando somos estudantes. Os nossos amigos, as pessoas com quem cooperamos, com quem desenvolvemos trabalhos em equipa, a nossa primeira rede social, digamos assim, acaba por ser aqueles que trabalharam connosco e que nós conhecemos melhor, e a partir daqui, neste momento, a escola pode ter aqui uma função. Nós temos alunos de 8 nacionalidades neste momento a estudar neste GO. Temos alunos da Índia, temos alunos de vários países da África, temos alunos Erasmus da Polónia, que neste semestre não estão cá, mas que já estiveram, e esperamos ter os nossos alunos a trabalhar também pelo mundo fora, e estamos a trabalhar na cooperação, estabelecendo protocolos de parceria com estas instituições, e isto é para aprofundar. Entendemos que a nossa obrigação também é preparar os nossos alunos para este mundo multicultural, e como dizia ontem alguém numa entrevista, que o futuro deve ser multiétnico. Eu acho que é multiétnico, é multilinguístico, é multicultural, e temos a obrigação em todo o lado de o fazer. E aqui temos boas oportunidades, porque temos empresas que exportam para todo o mundo. Arquiteto, esta escola está a crescer? Esta escola está a crescer. Esta escola, no último ano, nos últimos anos, teve um crescimento do número de alunos à entrada. No último ano teve um crescimento que nos pareceu muito significativo. Atingimos quase os 100 alunos primeiro ano, primeira vez. Temos a escola com um corpo docente cada vez mais qualificado. Temos uma oferta formativa mais entrosada, de maneira que conseguimos potenciar todas as sinergias entre os vários cursos. Temos uma boa relação com o tecido empresarial. Temos uma boa relação, uma ótima relação com as instituições da região, deste território, e a escola só pode crescer. Neste momento, quantos alunos é que frequentam esta escola? Neste momento, são alunos deste GO cerca de 300 alunos. O número exato vai variando, mas neste momento temos cerca de 300 alunos a frequentar a escola. Qual é que é o corpo docente? O nosso corpo docente no último ano, em número absoluto de docentes a colaborar connosco, cresceu ligeiramente, apesar do número de horas serem mais, basicamente as mesmas, ou seja, nós temos mais docentes em tempo parcial. Estamos a falar de cerca de 30 pessoas, convertendo isto em tempos integrais, serão cerca de 30 pessoas. Em número absoluto de colaboradores deste GO, em termos de docência, esse número é um bocadinho maior, porque por via da oferta, da evolução da nossa oferta formativa, temos ido buscar mais algumas pessoas à indústria, mais algumas pessoas às instituições da região, e também é uma forma de abrirmos a escola ao exterior, trazermos o conhecimento das empresas para dentro da escola e levarmos a escola para dentro das empresas. Portanto, em termos globais, se disser que são 30 docentes, não estamos a errar muito. Este GO abre hoje as portas a futuros alunos desta escola, portas que são provisórias desde o início desta escola. Este continua a ser um entrave à captação de novos alunos, ou a escola ainda assim está fisicamente preparada para acolher os seus alunos? Eu, em relação a isso, queria dizer aquilo que já disse ao Sr. Presidente da Câmara, que muito nos apoia nesta questão, a autarquia é um dos principais parceiros da escola, e obviamente que todos nós gostamos de melhores condições físicas. Para nós, a escola, uma escola não se faz com paredes. Também se faz com paredes, mas as paredes são uma embalagem e um contentor. Ficaremos muito felizes quando a escola tiver umas novas instalações, quando a escola, se, do ponto de vista do contentor, for melhor, todos nós ficaremos contentes com a melhoria das condições de trabalho. Em relação às instalações, muito concretamente, todos os indicadores nos dizem, e quem olha para nós, quem nos avalia, sistematicamente nos relatórios de avaliação dos cursos, a menção que é feita às instalações é que as instalações são adequadas. Ou seja, não é por causa das instalações que nós deixamos de fazer o nosso trabalho e temos contado com a autarquia para suportar a manutenção dessas instalações, e creio que neste momento, apesar de termos muito gosto em ter umas novas instalações e tudo fazermos para ter essas condições, a consolidação da escola passa por o alargamento da comunidade educativa, pela abertura da escola aos outros públicos, pela abertura da escola à cidade, pela transmissão de conhecimento para as empresas, e relativamente às instalações estaremos... Não estamos ótimos, mas estamos bem. Ainda assim, ainda a propósito deste assunto, ainda há pouco tempo o Presidente da Câmara falou na possibilidade desta escola até se poder vir a fixar onde atualmente funciona a EB1 da cidade. Concorda? Eu não quero ser indelicado, mas parece-me que uma localização central para a escola é uma postura adequada. Ou seja, pensar uma localização alternativa a esta no centro da cidade parece-me, não só enquanto presidente da escola, mas também enquanto profissional, que é neste momento as funções direcionais devem estar no centro e criar movimento e consolidar o centro da cidade. E a filosofia de uma escola aberta às empresas, que cria profissionais, mas que também fornece serviços, que se integra na comunidade, faz todo sentido que a escola esteja no centro. Portanto, só podemos estar de acordo com essa localização. Agora, não é a nossa missão pressionar o município nesse sentido, porque seria até de alguma forma uma ingratidão. Nós estamos com o município nas decisões que o município tomar, entendemos que esse caminho é um bom caminho, é um caminho positivo, mas também entendemos que os nossos desafios não nos sentimos impedidos de progredir por causa dessa limitação. Portanto, as instalações não são uma limitação ao desenvolvimento da nossa atividade. Agora, a prioridade é a captação de novos alunos e também da ampliação, então, da comunidade educativa. A prioridade. As escolas fazem-se com pessoas. Portanto, e a partir daqui podemos tratar de tudo o resto. Arquiteto Carlos Veiga, muito obrigada por estas declarações à nossa rádio.